expressão do teu olhar foi que senti que me amavas. Eu não podia, não podia fugir. Na expressão do teu olhar compreendi que precisava do carinho que nunca senti. Os teus lindos olhos encantadores tinham quê das flores, rosas formosas, com brilho do orvalho da manhã, calados serenos, transmitindo um tom de veneno. Me atraías, olhar sedutor. Cadê o altivo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti, cheio de calor. Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza. Oi, FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Tadinho, cara. Ai, ai, ai. Que momento, hein, Nandão? Na expressão do teu... Um candeio ao fundo. Vamos passar a bula, a rota. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E em frequência modulada, oifm BH. 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7. Um carinho que nunca senti. Ai, ai, ai. Oi, FM Porto Alegre 90.3, Oi, FM Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo 94.1. Estamos ao vivo com Candeia, rasgando brasa. Calados serenos, transmitindo um tom de veneno. Me atraías, olhar sedutor. Cadê o altivo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti, cheio de calor. Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza na mulher. Não, aí ao fundo uma voz feminina bem melhor que a nossa quando a gente resolve dar um espetáculo no microfone cantando, né? Melhor assim, né? Opa! Melhor assim. Rapaz, que emoção. Vou chorar muito hoje, hein? Tu viu o e-mail que chegou aí, cara? Yeah, diretamente baby. De Leeds? Marcelo Caipirinha. Nossa senhora. Não podia. Renata Tucci, de São Paulo. Um beijo, Turi. Ronca Ronca recebendo com muita alegria no coração. Tereza Cristina, uma paquera nossa de muito tempo. Tereza, é um prazer gigante ter você e o grupo aqui ao vivo na Oi FM. Estamos ao vivo até meia-noite. A casa é toda sua, tá? Maurício, sem rasgação de cedo, todos nós aqui somos fãs seus. Eu, João Calado no cavaquinho, Bernardo Dantas no violão, Trambique no surdo, Bruno no pandeiro. A gente estava comentando antes de entrar aqui em estúdio que a gente acompanha você há muito tempo, oh, yeah. Mais de 20 anos. Uma entreguidade, né? Total, mas a ideia é essa mesmo. Estou feliz a beça de estar aqui. Admiro você por vários motivos. Um deles... pelo seu gosto musical. Muito obrigado. E pelo seu gosto esportivo, porque você é vascaíno que nem eu. Acho nossa, que é sensacional. Temos até meia-noite para falar muito disso, hein? Lamentável. Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo

Ronca, ronca. Ai, ai, ai. Kenny Burrell, ao fundo. Clássico absoluto da música brasileira. Inclusive, o Moacir Santos manda uma conga, uma percussa nessa gravação, cara. Jura? É, total. Aí, ó. É a criança aí. Great. Nandão, alguma mensagem interessante na nossa audiência? É, o Jefferson. Boa noite, Maurício Valadares, Tereza Cristina e companhia. É, não vou falar de mim, mas sim do meu vizinho, que é muito gente boa, chamado Sérgio. Ele é fissurado em você, Tereza. Todo fim de semana eu ouço um disco seu sendo tocado na casa dele. Eu avisei que você estaria hoje no Ronca Ronca e ele provavelmente está ouvindo. Gostaria que você mandasse um beijo para ele, pois ele vai ficar muito feliz. No mais, é muito bom tê-la no programa. Uma oportunidade única de ouvir seu som ecoar nos quatro cantos do planeta através do rádio. Um abraço, Sérgio. E o nome do cara lá... O Sérgio é de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E ele é vascaíno também. Opa. E o nome do cara é Sérgio. O cara que é teu fã lá. Sérgio, um grande abraço pra você. Saudações Cruz Maltinas. Que momento. Brincadeira, hein? 2011 é nosso. Brincadeira, hein? Como a gente normalmente faz quando recebemos uma visita tão bacana e tão querida da nossa audiência, a UFM está completamente escancarada para a sua participação, querido ouvinte. Tereza e o grupo, instrumentistas aqui de mão cheia, estão completamente arregaçados para vocês, sempre no bom sentido. Então, utilize o endereço. Qual é o endereço, Nandão? roncaronca@ufm.com.br. Para nosso perguntar, e-mail, né? Tirar dúvida, saber de agenda, como é que foi a apresentação dela no Japão. Exatamente. Enfim. Acabou de chegar uma pergunta do Charles Porto. Olha só, Ramos, de Maceió, né? Exatamente. Ele ouve sempre o nosso programa lá de Maceió. É, acabei de chegar no programa e me deparei com essa deusa da música universal. É, por favor, Tereza, explique essa história de ouvir The Cure antes dos shows. Que é isso, meu irmão? É, me perguntaram o que eu gostava de ouvir no camarim, né? E aí eu falei que gostava de ouvir coisas que não tinham a ver com show, para dar uma descontraída, assim. O que eu gostava de ouvir? E aí eu, não só The Cure, mas assim... Eu, particularmente, gosto muito da voz do Robert Smith. Eu acho a voz dele sensacional. Gosto da figura dele, esquisitona, aquele cabelo de aranha, aquela boca vermelha. Não sei. Entendi. Eu gosto dele. Tá explicado, né? Tá explicado. Mais um pouquinho para ver se...

diretamente de Porto Alegre. Deu um grau e meio negativo lá naquela área do Chegou ferro. Aqui hoje cheio de meia de lã, cachecol. Falei, Ferlinha, pô. É mesmo? Não tá mais lá não, cara. Meia de lã. Olha o cardápio do especial, sons para ouvir no inverno. Nick Cave, Rocky Erickson e Nick Drake. Tá bom ou não? Quando eu falo Nick Cave, sempre me dá uma fome. O que a gente pode fazer? Vamos pedir uma comida, aproveitando a presença da Tereza e da rapaziada. A gente pede algo lá no Bibi Sucos. Antes, é só uma perguntinha. Vamos falar aqui no Bibi Sucos? Só isso, um detalhe. Cara? Semana passada, a gente chorou pra Meirelles aqui a nossa ineficiência de fazer a camiseta do Ronca Ronca da Copa. Sei. Como a gente fez na anterior, a de 2006. Por vacilo nosso. Sim. E o Serjão do Bibi mandou uma mensagem, que chegou meio atrasadinha, dizendo que no início do ano ele se falou: ofereceu. Maurição, vamos fazer a camiseta do Ronca. E eu, dormindo, como sempre, vacilando. Não, eu vou na praia, já volto. Vou na praia. Beleza. E não fizemos a camiseta do Ronca Ronca na África do Sul. Jamais acontecerá uma Copa do Mundo tão sintonizada com o Ronquinho. E essa Copa tá maravilhosa, né? Tá boa pra caramba, né? Um abraço pro Domenech, técnico da França. Boa. Rapaz, ele deve ser um... Um aperto de mão pro Domenech. Ele deve ser o ídolo do Dunga, né? É verdade. Hein? E é um cara o Dunga, que... O Dunga deve ter um pôster tamanho natural do... É um cara que faz mapa astral pra escalar o time, né? Ia chegar, no conhaque, né? No conhaque, Domenech. Domenech. Já dose do Domenech. Hein? Que momento, hein, cara? Puta ai, que pariu. Então vamos pedir o bebê, né? Aproveitar. Vamos ligar lá, mano? Vai. Au. Bibi Sucos, acesse aí www.bibisucos. Rapaz, você sabe que a Tereza, ela vê Chipre e Botsuana. Sim, vamos falar disso. Ela vê, não contente em se deparar com 90 minutos de pura grosseria, ela grava em HD para depois assistir aos melhores momentos. Eu fiquei sabendo. A Lorena me contou. É, vamos pedir logo então, e depois a gente fala de Copa do Mundo, melhor assim. Tanta coisa para falar com a Cristina, né, meu brother? Leeds, hein? Leeds, hein? bibisucos.com.br. Boa noite. Quem tá falando? É, o Erineudo. E aí, brother? E aí, tudo bem? Firmeza? Firmeza. Estamos aqui com Dona Cristina, tá entendendo? E vamos pedir um rango especial pra toda a galera dela. Manda aí 35 milkshakes de açaí. 35. Exatamente. E você pode mandar também 42 misto quente. Não, tô brincando, 42 não, mas manda 15 misto quente no pão francês. Boa. Pão francês, tá certo. Tá? Entrega pra nós aí. Valeu, Erineu. Valeu. E a seco o bagulho, cara? Bate em top? É, por que não, né? Mas, Tereza, você acha que o Dunga tem um pôster tamanho família do Domecq no quarto dele? Te enganar, não. Na mesma escola, né? Cara, é incrível, né? O mau humor. Eu acho, inclusive, que a gente levou o anão errado, né? É verdade. A gente levou o zangado achando que era o Dunga. Mas aconteceu isso mesmo, do Parreira ir lá e ele virar? Foi. Ele virou as costas, rapaz. E o Parreira ficou puxando ele pelo ombro e ele meio que botando... Ficou cara, insistindo. O Parreira é muito educado, né? Encontra um trubufudo aqui. Mas ele é insuportável há muito tempo. Nenhum francês gosta dele. Olha que francês, né? Já não preza muito. Bom, o cara que nos escala nego de escorpião, que é do signo escorpião... Faz mapa astral pra ver se o cara vai entrar em campo. Porra, meu. Imagina o climão lá. O esquema tático é 4-3-1-2, assim. Imagina o clima da volta. Só tem maluco, né, meu irmão? Muito Domecq, né? Ele disse que quase rolou pancadaria na vinda, já. Já veio pois quente. Pois é, essa Copa tá meio estranha, né? A Inglaterra, o Terry, no maior clima lá. A França, a mesma coisa. É. Agora o Dunga na coletiva. Tá um clima meio tenso lá na África. É, mas o Terry foi... O Terry rolou um... É o Garanhão? É, Terry tá Garanhão? Tá sabendo de alguma coisa aí? Ele perdeu a abraçadeira de capitão porque ele pegou a mulher do companheiro de que time. Que momento? Peraí, deixa eu tirar esse grupo aqui debaixo de Liverpool. Como é que é o lance, cara? O John Terry, que inclusive é uma pessoa muito simpática. Opa. É, né? Ele é do Chelsea, né? Ele... Enfim, não sei que palavra que eu vou usar. Mas Ziriguidum, teve um Ziriguidum. É, ele teve um affair com a mulher do companheiro dele de time. Mas carnal, a fé carnal, assim? Bota carnal nisso, porque tanto o cara descobriu, o cara ficou em depressão. E ele perdeu a braçadeira de capitão do time da Inglaterra por causa disso, desse afé. A mulher dele foi pra Dubai gastar um cartão de crédito. Que maravilha. E ele perdeu a braçadeira de capitão e ele tá com essa carinha meio... Ela sabe tudo. Me contou uma fofoca do Ibrahimovic agora há pouco aqui, rapaz. Barcelona. Que loucura, meu irmão. É demais. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite com Tereza Cristina e grupo. roncaronca@ufm.com.br. Tem uma pergunta aqui do Kleber Vinícius. Dona Tereza. Ih, Klebinho, hein? Você já tocou quantas vezes ao vivo em uma rádio? Peraí, tá que eu vou tirar essa turma de Liverpool. Tá fazendo as contas aí? Quantas vezes ao vivo, assim, é ao a vivo? Primeira vez. Depois que o João Donato falou a mesma coisa nessa exata cadeira onde você está sentado, E você hoje, que já passou pelos quatro cantos do planeta, né? Uma pessoa que... A Tereza começou no final dos anos 90, não é isso? Foi, 90. Mas as asas bateram forte mesmo nessa década, que já fez um bilhão de apresentações, uma pessoa muito querida e requisitada, e chega aqui. Que horas são, Nandão? 10 para as 11 do dia 22 de junho de 2010 e diz que nunca se apresentou ao vivo, tem alguma coisa errada com o rádio brasileiro. Essa é a conclusão, meu amigo. Hein, Nandão? Isso é verdade. É porque a maioria dos programas ao vivo, a gente grava... Não são ao vivo. E depois eles editam, né? Passam editado. Agora sim, valendo, é a primeira vez que a gente faz, né? Você vai falar do Marcelo Caipirinha ou não? Acabou de chegar um e-mail da Crina. Rapaz, olha só. Vai, introduz aí. Vou introduzir. Tereza, o lance é o seguinte. Tem um grande amigo... que é citado pelo John Peel, que é o radialista que já subiu, que ficou por mais de 30 anos na BBC, lançou essa rapaziada aqui, ó. Como lançou White Stripes, como lançou Sex Pistols, como lançou Pink Floyd, como lançou todo mundo. O John Peel, da BBC, que teve um programa durante esse tempo todo na Radio One. É a voz dele. Nandão, mostra pra rapaziada, por favor. Mostrar pra rapaziada... E o John Peel, na introdução do programa, fala do Marcelo Caipirinha, esse nosso amigo, meu amigo de muitos anos. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcelo de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca. Então. Many things Então, a criança é o Marcelo Caipirinha, que mora em Leeds. Ele está, nesse exato instante, sintonizando a UFM, junto com a senhora Caipirinha, a Crina, uma moça nascida na Transilvânia, vizinha do Drácula. Da Romênia. Transilvânia é da Romênia, exatamente. Enfim, o Caipirinha é nosso amigo de anos, já veio aqui várias vezes ao longo desse tempo todo do Ronca Ronca. E de vez em quando eles aparecem no Brasil. A Crina e o Caipirinha, pra visitar a família, época de Natal, não sei o que. Você sabe qual é a primeira coisa que o casal faz quando chega ao Brasil? Quer saber? Toma uma caipirinha. Não. Depois. Eles não vão gastar depois. O paladar assim de bobeira. É. Eles catam aonde você está se apresentando. É sério? Não é brincadeira, não. É sério? Ele está agora sentou, ele já mandou vários e-mails. Inclusive. Meu irmão, nosso irmão fraterno. E tanto a Crina, nascida na Romênia, na Transilvânia, quanto ele, são literalmente apaixonados, fissurados, devotados por você. É verdade isso. E vou confessar um negócio pra você. Além da nossa vascaínagem, o quanto que eu te adoro como cantora, não sei o quê, eu queria dar... Eu falei que eu não ia aguentar, mano. Vamos lá. Eu queria dar de presente pro Caipirinha e pra Crina você aqui, inteirinho. Posso? De carne e osso, porque eles estão grávidos. Ah, que legal. E a gravidez provavelmente foi... Ouvindo, né? Foi alavancada... Ouvindo Tereza Cristina. Ao seu som, é verdade. Melhor assim, né? Melhor assim. Lindo, vão ter um bebê vascaíno, com certeza. Lê um e-mail do nome da criança. Só O nome? Como ah, ele... é. Não. Antes de ler esse e-mail... Vê se não é pra chorar. Primeiro, eu encontrei eles numa festa do Ronca Ronca, o casal. E a Crina veio me perguntar assim, pô, não entendo. Quando eu cheguei no Brasil, eu conhecia o som da Tereza Cristina lá na Inglaterra. Quando eu cheguei aqui, eu achei que ela tocava no Maracanã pra 100 mil pessoas. Todo dia, todo domingo, nos programas de auditório. Ela achava assim que você... E realmente você é. Achava que você era a maior cantora da América Latina. Assim, ela não tinha... Ela curte muito. E aí ela acabou de mandar um e-mail. Maurício... Muito obrigado pelo DVD da Tereza, gostei muito, e foi com a música dela que eu aprendi português. Você acredita nisso ou não? E aí vem o e-mail do Marcelo. Imagina a quantidade de seres humanos que aprenderam inglês com essa rapaziada aqui ao fundo. Não? Ainda bem que foi uma faixa, uma parte instrumental, porque não foi o meu caso. Diga lá o outro e-mail do Caipirinha. Tem um e-mail do nome aqui, né? Se a internet colaborar, a gente consegue chegar. Vai lá, Nandão. Estamos mais felizes que pinto no lixo da penúltima... Esse é o Caipirinha em Leeds, na Inglaterra. Deve estar frio lá não, né? Lá é sempre frio, né? Não, é até 45 graus. Da penúltima vez que nos deparamos com a Tereza, foi em dezembro de 2008, ela estava na mesma situação que está a Crina agora, ou seja, grávida. Se o neném anglo-romeno brasileiro for um rapaz, vai ser Maurício. Se for uma moça, vai ser Tereza. Ah. E se forem gêmeos... Peraí, não, volta do Valete, volta do Valete. Se o neném anglo-romeno brasileiro for um rapaz, vai ser Maurício. E se for uma moça, vai ser Tereza. E se forem gêmeos, serão Ronca e Ronca. Muita loucura, hein, meu irmão? Ai, ai, ai, ai, ai. Tem um caixinha de... Essa vida, né? Andar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. Muita emoção, meu amigo. Puta que pariu. Só chegar no... Como é que é o negócio? Só chegar no roncaronca@ufm.com.br. Mande um e-mail pra gente. Lembrando que a festa Ronca Ronca volta dia 2 de julho, saideira do Cinematec, hein? Cinematec mudando de puleiro. Até o final do ano, a casa já estará devidamente ambientada no novo recinto. Ronca Ronca festa dia 2 de julho, sexta-feira, com autoramas no palco. Tereza, quando é que a gente vai fazer um Ronca Ronca festa together? Eu ia falar isso agora. Opa! Porque quando me falaram a primeira vez que eu ia fazer Ronca Ronca, eu achei que era festa. Nossa, então você pode continuar achando. Aí eu vi que teve Rubinho, né? É verdade. E aí eu falei pra todo mundo, falei, vou fazer o Ronca Ronca lá no Cinematec, tirei uma onda. Vamos fechar o ano? Vamos? Vamos, tipo dezembro? Vamos. Fecha a saideira, vamos. Ronca Ronca, com você, ao vivo, mamãe do céu. Por falar em data de festa, o Carlos Eduardo, Tereza, quer saber... Se você tem algo programado em breve para Macaé, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Não lembro, né? Não tenho, mas é uma boa ideia, sabia? Ai, pô. Porque eu sei que Macaé tem aquele dinheiro do petróleo, eu quero fazer show Royals. Em Macaé. Royals. E não é pouco não, hein? É isso que interessa. Mas tem um dinheiro público aí para mostrar para ela? Ai, ai, ai, sempre tem, né? Sumiu, né? Dinheiro some. Começou, era diferente, tinha o nosso amor, a pura semente que desfaz as mágoas, traz a ilusão. Era o nosso amor, uma só canção. Pouco tempo fez mudar a nossa vida e a nossa canção. Não foi mais ouvida, ficou reduzida. Hoje é só refrão do nosso amor, só recordação. E foram os melhores momentos que me fizeram pensar, porque sem tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar. Se a solidão é castigo, fizemos por merecer. Quem mata um amor na semente merece sofrer. E foram os melhores momentos que me fizeram pensar, porque sem tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar. Se a solidão é castigo, fizemos por merecer. Quem mata um amor na semente merece sofrer. Quando começou, era diferente. Tinha o nosso amor, a pura semente que desfaz as mágoas, traz a ilusão. Era o nosso amor, uma só canção. Pouco tempo fez mudar a nossa vida e a nossa canção. Não foi mais ouvida, ficou reduzida. Hoje é só refrão do nosso amor, só recordação. E foram os melhores momentos que me fizeram pensar, porque sem tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar. Se a solidão é castigo, fizemos por merecer. Quem mata um amor na semente merece sofrer. E foram os melhores momentos que me fizeram pensar, porque sem tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar. Se a solidão é castigo, fizemos por merecer. Quem mata um amor na semente merece sofrer. Quem mata um amor na semente merece sofrer. Quem mata um amor na semente merece sofrer. Oi, FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Number 9. Não, como sempre, participação gigante da nossa audiência de Belo Horizonte. Muita gente. E aproveitar e agradecer mais uma vez a gentileza e o profissionalismo do Skankinho. Do Skank, tem um Skank aí? Skankinho? Por ter me levado para lá, para Belzonte, para registrar a apresentação que eles fizeram no Mineirão. O Skank fechou sábado. O estádio, ele vai entrar em obras para a Copa de 2014. Uma coisa de doido. Já foi ao Mineirão, Tereza? Não, ainda não. É, você quando encontrar um Mineirão, você vai dar de cara com um novíssimo estádio. Porque a situação dele, como a da maioria dos estádios que não passaram por reformas recentemente, é de dar marretada mesmo, né? Porque o bagulho... O Mineirão tá caindo pela lembra um pouco o estádio argentino, né? Tem aquela... parece um pouco, assim, mas... É bacana, é muito bonito o estádio, mas tá precisando de uma reforminha mesmo. Chegou na hora. É, tem o Skankinho? E aí, Maval? Aqui é Haroldo. Henrique. Samuel. Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. É, mas eu que estive com vocês sábado agora, fim de semana, aliás. Olha, a gente está fechando a primeira hora do programa, estamos ao vivo, vamos até meia-noite. E, Nandão, vamos fazer uma indagação à Tereza que eu fiz antes do programa começar, só para garantir os nervos da nossa audiência. Tereza, vai rolar um Iron Maiden a capela? Vai. Que Ixi, isso, Maria. Meu amigo. The situation. They are standing Vamos lá, aperta aí, maluco. É, muita gente: André Rosa, Wagner de Freitas, Juliana Sampaio, Flávio Silveira, vulgo Professor Selvagem, Cláudio Henrique, Estevão Cazé. Diz onde o Professor Selvagem está, pelo amor de Deus. Tava lá em Bento Gonçalves, Bento Gonçalves. Né, tomando vinho com meia de lã. É, que situação. Muita loucura. Estevão, né? Cazé, Estevão, amanhã a gente olha só, olha que informação. Olha que informação. Estevão, amanhã a gente cruza os bigodes, tipo 2 horas. Vamos se beijar, isso. Lógico. Olha só, para assuntar o próximo disco do Ronca Ronca, com gravações realizadas aqui. E nesse próximo disco, evidentemente, estará Tereza Cristina e seus Blue Caps. Então amanhã, loucura, com Estevão Cazé, nós vamos começar a tocar Jabulina? É Jabiraca, parece. Cara, o Wagner de Freitas está na Nova Zelândia. É, ele, mas cara, é muita loucura, né? Eu vou te contar. Agora imagina só, Tereza, nós temos Maceió, já falamos com o Professor Liz. Selvagem, ah, em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, temos Caipirinha e Crina. O nome da criança é Crina mesmo. C-R-I-N-A. É latino mesmo, coisa lá do da Romênia. Do Drácula. Agora imagina o Cruza. Manja, Pipa, Cruza. Maceió, Bento Gonçalves, Leeds e Nova Zelândia. É muita loucura. Sintonizando a OFM, muita emoção. Vamos pro intervalo, daqui a pouco mais Tereza Cristina ao vivo. Vamos falar de DVD, CD, Lorena, futebol, muita loucura aqui. Japão, segura aí, sushi. Daqui a pouco a gente volta. Iron Van Halen. OFM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Relação completa das músicas da Tereza, essa bagaceira que a gente está tocando aqui. E logo de cara, Nandão, vamos mais uma vez informar que durante a semana a gente recebe os e-mails da nossa audiência, criticando, fazendo pedido, enfim, interferindo no Jumboteco. Então participe durante a semana, agora na sua casa, no acampamento, onde o Professor Selvagem está em Bento Gonçalves. Se você não tem como acessar a internet, faça qualquer dia roncaronca@oifm.com.br para você fazer parte exatamente dessa... Meu nome? Orientação. Isso. O que diz a nossa audiência? André Luiz Rosa, de... Da onde? Que isso, cara? Ponta Grossa, Paraná. Presta atenção à Ponta Grossa que vai chegar aí agora, Tereza. Isso, cara. Porra. Não, mas... Você tá meio estúpido, hein, cara? Não, cara. Olha aí, pô. Olha a Tereza aí, pô. Desculpa, Tereza. Vamos lá. Olha, gente, só. Vocês se superam. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Tereza Cristina, ao Beatle George, ao John, ao Paul, ao Ringo, ao Maurício. Vocês me trouxeram a vida, iluminaram minha mente nesse momento em que eu tenho que preparar minhas avaliações semestrais de literatura. Meu sobrinho Valério, de 3 anos, está ligado no Ronca Ronca em Porto Alegre. E eu estou em Belo Horizonte. Meus amigos estão em Ponta Grossa, no Paraná. Sou fiel ao Ronca Ronca e tenho divulgado para os 4 cantos esse programa genial. Abraços, André Luiz Rosa e Silva, que é de Belo Horizonte, não de Ponta Grossa, como eu havia dito. Uma volta lá na mata do sapé, onde mora o papá meu. Furão ia cair fora, que o gato fora de hora faz visita no poleiro, no pé do lajeiro. Aonde a onça mora, no pé do lajeiro. Aonde a onça mora. Ah, pintei minha noiva, viu a carreira que levei, nos caminhos onde passei, quase morro de gritar. Pois a danada com mania de valente bem tem, meu terreiro pra mó de me vergonhar é no pé do lajeiro, aonde a onça mora é no pé do lajeiro, aonde a onça mora. Ah, eu vou pegar a carabina, eu vou calçado de botina pra cobra não me morder, que não é de hoje nem de ontem que o bicho vem no terreiro pra mó de me envergonhar. Mas hoje em dia quem pode ter na certeza, nem que peça baronesa, que hoje eu vou lhe matar é no pé do lajeiro, aonde a onça mora é no pé do lajeiro, aonde a onça mora. Vou dar uma volta lá na mata do sapé, onde mora o papa meu, furão ia cair fora, que o gato fora de hora faz visita no poleiro, é no pé do lajeiro, aonde a onça mora, no pé do lajeiro, aonde a onça mora. Mas então minha noiva viu a carreira que levei, nos caminhos onde passei, quase morro de gritar. Pois a danada com mania de valente bem tem, meu terreiro pra mó de me envergonhar é no pé do lajeiro, aonde a onça mora, no pé do lajeiro, aonde a onça mora. Eu vou pegar a carabina, eu vou calçado de botina pra cobra não me morder, que não é de hoje nem de ontem que o bicho vem no terreiro pra mó de me envergonhar. Mas hoje em dia quem pode ter na certeza, nem que peça baronesa, que hoje eu vou lhe matar é no pé do lajeiro, aonde a onça mora, no pé do lajeiro, aonde a onça mora. Oi FM. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? I'm in love. notice that your hips show. Oh no. You? No, you got me going, knowing. I can't stand it when your hips show. Oh no. Nobody else. But you're messing around, around, around, around. Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody else now. Oi FM. Nai baba tiranga niko mba muno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Depois que você virou visita, a quem se deve tanta honra? Essa chegada sem convite algum. Abro a porta e dou de cara com essa cara de menino cínico, sabendo que eu sofro do coração. Pode sentar, pode montar sua defesa, que eu já preparei o meu perdão. Hoje eu quero sua companhia, te dar todo tipo de alegria e adormecer no colo da sua mão. A vida é curta e o amor é quase eterno. Tudo é inferno pra quem nunca quer morrer. E eu que já morro de saudade simplesmente da sua cara, me pedindo pra esquecer. E olha agora aqui, você. Depois

água e se aio. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Que momento, hein? De novo, por favor. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Essa é a trilha verdadeira do torneio que está acontecendo lá no quintal do Mandela. Ah, é? É, essa é a trilha. A gente tem falado disso, né? Essa é a indestrutível batida, o indestrutível groove de Soweto. E com essa maravilha ao fundo, vamos perguntar a um ouvinte nosso como que repercutiu no quintal dele a grosseria do Domecq. O cara que tem nome de conhaque, treinador da França, que essa hora está comendo um sanduichinho de queijo Minas. Ali no Champs-Élysées. Caipirinha, como é que o negócio bateu aí, cara? Olha, aqui na Inglaterra tá o povo celebrando que a Inglaterra vai se encontrar com a França, né? No aeroporto. Caipirinha, que horas são no Reino Unido, mais precisamente em Leeds? Olha, aqui são 3h30 da manhã. Acho que só a sua casa deve estar iluminada nesse momento, né? Não, mas o som está voando pelas janelas aqui, aproveitando o calor, já botamos o som aqui. Tereza Cristina, essa batida indestrutível de Soweto, estão aqui alegrando os passarinhos do lado. Você não tem uma comunidade afro aí que vocês trocam um picolé, um quibe, um tem, negócio? Tem, são os nossos vizinhos aqui angolanos, infelizmente Angola não se classificou, né? Mas tem o troca-troca aqui. Sou muito fã de samba, eles também. Tem muito Martinho da Vila aqui na casa dos angolanos. Caipirinha, é evidente que você está com a gente desde as 10 horas. Então, desde de antes, então. Mais a crina, né? Mais a crina do que você. Ouvi só. Já estava ligado com a ansiedade total. Então, você está percebendo o que a UFM Ronca Ronca está colocando no ar. E a Tereza Cristina, para quem eu contei a história e você ouviu, da importância que ela tem para você. E para crina, é toda sua numa ponte Rio de Janeiro-Leeds, nesse exato instante, para você coroar essa edição tão bacana do Ronquinha. Toda sua, meu amigo. Valeu. Tereza? Oi. Oi, Tereza. Olá, tudo olha bom? Olha a crina. Eu gosto muito de você, Tereza. Oh, você tá com quantos meses? Três. Três meses? Três meses. Olha só, Tereza, a gente mandou aí pro e-mail do Ronca Ronca, de repente amanhã aparece no blog. Uma foto que a gente tirou num show seu lá no Centro Cultural Carioca, tá você com a crina, com um vestido, você usando um vestido, que três dias depois a crina viu no Leblon. A crina não dormiu, falou, eu tenho que ter esse vestido da Tereza Cristina, não posso. A foto agora já chegou. A foto já chegou aqui. A foto tá aqui no e-mail. Tá aqui amanhã, estará no Ronca lançando Ronca moda também, né? Você, é, né, Cristina? Ah, manda pra mim. Já, não, já chegou aqui amanhã. No blog. Estará no Tico Tico, no roncaronca.com.br. E vamos providenciar uma moldura pra você guardar, Tereza, essa fotografia da Crina. Caipirinha, pô, mais uma vez agradecer a sua presença no Ronquinha junto com a Crina nesse momento tão especial. De emoção. Pra todos nós, né? A única coisa que a gente aí não tinha da Tereza Cristina, essa novidade que saiu agora, o disco DVD, acabou de chegar aqui em Leeds. Ai, que então, bom. Dizer, foram fortes emoções essa semana. Poxa. Lágrimas rolando. Quando é que vocês vêm ao Brasil de volta? Pô, agora a gente ficou preocupado pra caramba, porque a Crina ouviu aqui que você vai aparecer lá no Cinematec. Pô, rolou um papo de dezembro. Dezembro sempre é quando a gente vai. Olha aí. Mas pronto. A Crina vai estar com 8 meses e meio. É isso aí. Vai estar na boca do. É isso aí. Vai poder, vai ter que adiar esse Cinematec aí. Não, então vai ser ótimo, porque em dezembro o Vascão já vai ser campeão brasileiro. É, vai estar uma festa aqui. É lógico, claro. É, aí nasce um bebê brasileiro. Olha só, muito Caipirinha, obrigado pela sua presença. Um beijo para a Crina. E esse programa, como eu já disse antes, tentei pelo menos, é totalmente dedicado a você, que nos atura há tantos anos, a Crina, ao Maurício, ou a Tereza, ou ao Ronca e o Ronca. Muito obrigada, Maurício, e muitos beijos para todo mundo lá. Um beijo, Crina. Tudo de bom, Caipirinha? Vocês. Vamos falar aí durante a semana, hein, cara? Deu, tchau. Beijão. Já que o Marcelo Caipirinha falou do disco, melhor assim, né, dona Cristina? CD e DVD, com aquela capa lindíssima, né? É aqui no Rio, né, aquele show? Foi gravado no Teatro Tom Jobim, em outubro do ano passado. Maravilha, o disco é lindo, um CD e um DVD. Várias músicas ali, não só suas, né? Aliás, esse é um detalhe. Você é uma artista que tem uma identificação muito grande com o samba, mas nesse disco você transita ali também por outras influências, é um baião, alguma coisa assim, não é isso? Eu fiz uma música chamada Capitão do Mato, que é um baião. Eu gravei do Chico e do Lobo a Lili Brown, né, que é um fox. Ficou meio funkeado, porque, não sei, na hora que eu fiquei ouvindo em casa, eu falei, nossa, esse blues tá mais pra funk do que pra blues. Mas ficou bem, achei que ficou bem legal. Tenho Felicidade, do Tom Jobim, que é uma bossa nova e a gente fez com uma percussão meio baiana, meio pesada, assim. Mas tá bem legal o repertório, as músicas novas minhas. Pois é, suas composições. Eu acho que tem uma musicalidade diferente. Eu fiz duas aqui no programa, inclusive o Poesia e o Lembrança. A partir dessas duas músicas que eu achei que esse trabalho ia ter uma cara diferente. E eu tô gostando do resultado, as pessoas têm gostado. Gostei dos parceiros novos que eu conquistei com esse trabalho. Fiz músicas com Edu Krieger, com Arlindo Cruz, com Lula Queiroga, que é um compositor que eu admiro muito. Cantei aqui o Trégua Suspensa, a última música que eu cantei, uma parceria com ele. O último disco do Lula a gente mostrou a Exaustão aqui, um discaço. Ele é muito bom. Discaço. Ele é muito bom. E eu tô trabalhando agora bastante até. E tô gostando muito, assim, do resultado do trabalho, sabe? As pessoas estão falando muito no... Tô sendo requisitada para várias coisas. Uma coisa que tem me agradado muito é que, como a gente tá em época de Copa do Mundo, eu fiz dois programas de tipo, mesa redonda depois do jogo. Que pra mim comentarista esportivo, né? É engraçado, porque, assim, eu não entendo de futebol. Eu sou uma apaixonada, sou meio doente. Eu vejo muito, gosto de ver. Pô, ela grava Chipre e Botsuana, cara. Não que eu vá entender de tática, de, sabe, posicionamento de jogador. A minha visão é completamente romântica. E eu quero continuar assim. Porque se ficar falando só de tática, de não sei, ficar muito chato. Muito chato, né? Lógico, lógico. Eu prefiro falar, assim, de coisas interessantes. Por exemplo, o Kaká foi expulso. Eu achei sensacional o Kaká ser expulso, gente. O Kaká é muito... religioso. Good boy demais, sabe? Assim, muito evangélico. Foi expulso, foi uma surpresa. É. Quando é que a gente ia imaginar isso? É verdade. Você sabe por que ele nunca tá 100%, né? Você que me contou isso, né? Eu? É. Não. Não. Por que ele nunca tá 100%? Porque 10% são da igreja, pô. Sempre. Essa velha pra Meirelles. Agora, me diz uma coisa aqui. Olha que beleza isso aqui, cara. Diga lá, Nandão, desculpa. Pois é, os jogos... nessa Copa, como você acompanha, são muito... tem jogos 8h30 da manhã, 11 e pouca. Como é que tem sido a negociação com a Lorena ali? Backyardigans, jogo de futebol, como é que tá isso aí, hein? Cara, quando começa a rolar aquelas peladas, assim, aquele 0x0, sabe? Que você vê que não vai sair gol tão cedo. Ela começa a botar o controle na minha mão, assim. Eu lembro que teve um jogo, foi um 0-0, mas foi o jogo mais chato da Copa. É incrível a sensibilidade da criança. Deu 20 minutos de jogo, ela começou querendo que eu mudasse, eu acabei mudando, né? Aí eu falei, pô, tô perdendo o jogo, o início da Copa, não perdi nada, cara. Fez chatão, zero, chato. Né? Mas hoje, por exemplo, hoje o jogo da Argentina, rolou uma negociação forte, é porque mesmo. Eu fiquei com ela no colo, entretendo e vendo o jogo, porque foi essa hora, 3 da tarde, é a hora que tá bombando o backyard, galera. É. Ô, pessoal, a gente vai voltar ao torneio lá do Mandela. Mas nós colocamos ainda agora o Caipirinha e a Crina diretamente da Inglaterra. E logo no início do programa a gente falou de como você já se apresentou muito fora. Uhum. Chegou agora, ainda agora do Japão, é isso? Não, Japão foi a primeira viagem que eu fiz. Foi você que falou que eu tinha chegado? Não, de maneira nenhuma. Falou de gracinha, né? Claro que não, pô. Uhum. Só da informação precisa. De repente seria interessante você falar como é essa sua chegada lá fora. É, você que traz essas influências todas, você ouve The Cure, vai tocar, cantar a capela Iron Maiden. Pessoal, audiência, por favor, prepare aquela fita cassete, que é um momento único no rádio, como muitos que nós já tivemos hoje. Tereza e Cristina cantando Iron Maiden a capela. E aí, você chega lá, chega em Praga, como é que é o negócio? Olha, a música brasileira é muito respeitada. As pessoas, às vezes, não falam nada de português, não entendem nada. Vão pro show e se emocionam. Eu acho que uma melodia, né, cativante, não sei, a percussão também acho que ajuda muito. E eu fiz assim, nossa primeira viagem internacional foi pro Japão, quando eu gravei o disco do Paulinho da Viola, em 2002, 2003, eu acho, que a gente foi pro Japão. Foi isso, João? 2003? 2003. E aí logo depois, a gente já foi pra Índia, pra Nova Delhi, pra Amsterdã, pra... Então tá, chega em Nova Delhi e aí? Vai tocar onde? É... Com quem? Quem na plateia? Olha, uma plateia basicamente de indianos, assim, e é engraçado que o indiano, ele não gosta de nudez na rua, não pode mostrar perna, né, não pode mostrar o braço... Mas eles achavam que eu ia chegar lá de tanguinha de strass, sabia disso? É claro que sabia. Eles mandaram vários e-mails para cá. Incrível, né? Isso. Quer dizer, a mulher dele não pode, mas a dos outros, incrível isso. E o meu vestido era até o pé, a gente cantando com uma temperatura de 45 graus, né? Que tava fazendo. À noite, 45 graus. Frio, né? Foi incrível. A gente saiu de Nova Delhi e fomos para Amsterdã, que é uma cidade completamente diferente da Índia. É completamente diferente. Mas a aceitação não vou dizer que é a mesma. As reações são diferentes. Por exemplo, a gente foi cantar na Bulgária. E aí eu encontrei uma cantora que cantava músicas brasileiras. E ela não falava português, ela decorava a letra. E eu não aprendi nada em búlgaro. Nada, nada. Nem sim, nem não. Como é que é? Eu não lembro. E ela sabia cantar, né, bossa nova. Achei isso incrível, um respeito com a cultura brasileira muito grande. Que às vezes a gente não tem com países que não são tão conhecidos, né? Não, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Ah, ajuda. 20 minutos pra gente se despedir. Mais uma vez o endereço da Oi FM para participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. Use e abuse, pelo amor de Deus, de Tereza Cristina e seus Blue Caps. Os assuntos podem circular por qualquer área, né? É verdade. Tá sentindo o peso da ela chuta de primeira. Inclusive, eu quero mandar um abração pro Vaguinho, que tá ouvindo a gente. Vaguinho, ele me mandou um recado pelo Twitter. Olha só. Vaguinho, olha o malte, Vaguinho. Vai caindo safado esse Vaguinho. Olha só, vai ter Rabotnik recebendo Pedro Sá amanhã, quarta-feira, dia 23, às 11h30, lá na pista 3. É ali em Botafogo, hein? Um abração pro meu amigo Estevão Cazé, Eduardo Manso, toda a galera. 14 horas da manhã, hein, Estevão? É isso aí. Jabulina rolando amanhã. Jabiraca. Jabiraca rolando amanhã pra a segunda edição do CD do Ronca Ronca, do disco do Ronca Ronca. É isso aí. Participe através do roncaronca@uefm.com.br. O que mais diz a nossa audiência? Ah, muita gente. Vamos de música, né, cara? Mas, né? Não, quantos minutos mesmo pra acabar o milho? 20, 19 agora. O Selvagem, aliás, Flávio Silveira, Flávio Silveira deve estar completamente Chamberlain, cabeleira altíssima lá em Mendo Gonçalves, hein? Conhecido como Professor Selvagem, falando que a Tereza esteve hoje no programa da ESPN com Trajano. É isso, né, que você... Hoje? Procede ou não? Ela não sabe. Não. Programa não. De manhã, ela participou. O cara já tomou dois garrafões de louco, vinho em Bento Gonçalves e não tá enxergando, não tá vendo mais nada. Esquece. Ele tá confundindo tudo. Aliás, eu vou te dizer, eu adoro o Trajano, assim. Eu acho um cara bem coerente. Também gosto dos comentários que ele faz, não rasga seda com ninguém, sabe? Assim, também eu gosto. Acho ele bem legal. Também gosto. Já que você entrou no assunto, você tem essa facilidade de ver o futebol de uma maneira como não é a maioria, né? Uma mulher, uhum, que tem tudo isso que ela acabou de dizer, essa relação, essa paixão pelo futebol, mais longe da... romantismo. Exatamente. Então, você pode perfeitamente estar na próxima Copa, que nossa, será aqui, onde tudo estará bem mais fácil para você se integrar às equipes de futebol, de cobertura, não sei o quê, bababá, bebê. Então, supunhetando que... Imagina que em 2014, uma dessas equipes, desses veículos de comunicação, contrate a Tereza Cristina para comentar, seja para televisão, botar a televisão, lógico, para televisão. E aí, evidente que o Dunga será o técnico, o Brasil vai ganhar essa bagaça. E ele estará em 2014, não vai? Não vai, vai, vai. Sim, e aí ele vai chegar com a mesma marra. E aí numa coletiva, você estará falando com a gente, ao vivo, pro Ronca Ronca, e ele na coletiva vai virar e falar: ô, psi, algum problema aí, não? É comigo? É comigo? Eu vou é falar comigo? Todos, é com você mesmo. E aí, o que você vai falar? Vamos adiantar essa pauta pra quando ele chegar aqui, ele já chegar com a bolinha no chão. Já chegar onde tá. E aí, saber onde tá pisando. Ô, psi, é comigo? Tem algum problema aí? É com você mesmo, seu cafona, com essas roupas horrorosas. Pronto, é isso que ele precisa ouvir. O Escobar é um fofo, tá vendo? O Escobar é fino, o Escobar não vai... Seu cafona, é isso que o Dunga precisa ouvir. Seu cafona. Pronto. Foi demais. Ele vai botar a violinha dele no saco e vai vazar, cara. FM. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso, sabe? Eu não sou mais quem você deixou, amor. Vou à Lapa decotada, viro todas, beijo bem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou de ver. Vou à Lapa perfumada, viro outras, beijo sem. Madrugada, sou da lira, mãe. deixou. Amor, boa Lapa, decotada, viro todas, beijo bem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou de ver. Boa Lapa, perfumada, viro outras, beijo sem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem. Oi, FM. O negócio é o seguinte, gravando Charles, Cândido 45, ó, câmbio. Aí ao fundo, The Black Keys, o seu mais recente disco, um dos artefatos sonoros mais pedidos no Ronca Ronca nos últimos tempos. Mandaram quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? 11. Lembrando que a festa Ronca Ronca volta ao Cinematec, saideira total dia 2 de julho, sexta-feira, com Autoramas no palco. E vai preparando seu sapatinho baixo para a saideira de 2010, com Tereza e Cristina e seus Blue Caps, em algum lugar, provavelmente na nova pousada do Cinematec. É verdade. Confirma? Confere? Claro, claro. Então é isso. Agradecer a participação da nossa audiência. Agradecer a quem sintonizou a UFM e não pôde participar por inúmeros motivos, mas tem uma mensagem aqui muito cabeluda que o Nandão vai ler para nossa torcida, sobretudo para a Tereza. Preste atenção. Terezinha, se liga nessa. Estou com os olhos rasos d'água com o programa de hoje, que está trazendo a grande Tereza Cristina, essa figuraça que tenho o prazer de acompanhar desde os idos de 1993, quando ela ainda era secretária do DCE na UERJ, e eu, um calouro do curso de Ciências Sociais. Impossível esquecer... Peraí, peraí, só um você leu o e-mail até o fim? Ainda não. Não, pô. Você não deu uma passada, porque de repente pode ter alguma coisa aí que não convém falar, né, cara? Vai. Pode... Muita intimidade, não, né? Porque, exatamente. Impossível esquecer das festinhas que rolavam ali perto do bar da DCE, onde a Tereza tentava, no meio da gandaia geral, colocar todo esse talento para fora. Grande Tereza. Aproveitando a deixa dela estar tocando pela primeira vez ao vivo num programa de rádio, que peçam para ela contar um pouco da experiência autogestionária da Rádio Livre, da UERJ. A Rádia, é isso? Uhum, é. Vai ficar para a próxima. Que rolou em 1995-96, um momento interessante, onde além dela passou por ali também o Seu Jorge, né? É. Gabriel Moura, enfim, Pedro Paulo Rangel, toda essa galera. Valeu, Maurício Valadares, como sempre, maltratando os corações sensíveis da audiência. É muita pressão no turbo. Um grande abraço do vascaíno. Olha só. André Nader. Só tem vascaíno aqui, lógico, né? Lógico. Claro, né? Brincadeira. Mas, enfim, agradecer a participação da nossa audiência. Participe durante a semana, roncaronca@oifm.com.br. Vamos fazer o seguinte. Nós começamos o programa de uma maneira muito diferente. Tínhamos combinado uma coisa, mas como faz parte do jogo do Ronca Ronca, aos 48 a gente mudou, iniciou o programa com a Tereza e o grupo com a primeira música. E vamos mais uma vez fazer a saideira de um jeitinho diferente, Nandão. 10 minutos faltam? É, por aí. 10 minutos. O programa vai acabar com vocês. Evidente, vocês não têm uma música de 10 minutos. Não, mas não se esqueça do Iron. Não, tá nesse saco aí, tá nesse saco. Eu vou deixar com vocês. 10 minutos finais, como se você estivesse em casa ou estivesse numa roda de samba, ou no botequim, ou no Garota de São Januário, enfim, onde vocês bem quiserem. A gente... Na hora que a gente der de cara com meia-noite, a gente coloca a tampa. E vamos nessa. E vamos em frente. A gente apresentou a banda? Apresentou. Já, isso, né? Que eu ia pedir, inclusive, ela já falou. Já. Tereza, mais uma vez, a rapaziada, os seus Blue Caps, por favor. No cavaquinho, castiga aí, João. Castigo. João Calado, violão. Bernardo Dantas. No surdo, diretamente de Vila Isabel, mestre Trambique. Uma lenda. E no pandeiro, o botafoguense Bruno Cunha. Boa, bom gosto. E agradecer toda a dedicação do mestre Baldi. Uma lenda. O Baldi, responsável pelo áudio de hoje, é quem tem municiado Ronca Ronca com as gravações do Oi Futuro. É verdade. Essa semana, inclusive, tem Móveis Coloniais de Acaju, sexta, sábado e domingo. Ele já mandou o som do Cebosos, do Mombojó, do Ciba, enfim, uma lenda, realmente, um Eduardo Baldi, companheiro do Ronca Ronca, muito participante, inclusive. Tá com meia de lã lá em Petrópolis. Enfim, obrigado, como eu disse, à nossa audiência, obrigado à Tereza, aos Blue Caps, o final do programa é inteiramente de vocês. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Bom, eu tenho a honra de poder trabalhar com o Edu. O Edu trabalha com a gente já há um tempo, o nosso técnico de som. Queria mandar um abraço para o Gleison Head, de Belo Horizonte, que aqui pelo Twitter. Eu não resisti, né? Eu estou no programa, estou elétrica. E aí eu botei aqui no Twitter que eu estava aqui no Ronca Ronca. E ele falou que as duas paixões... Ele é um carioca em Belo Horizonte. E duas paixões dele é o samba do Rio e o Ronquinha. Olha só a intimidade, Ronquinha. Bom, e aí agora vai rolar o Iron... Vamos lá. Gente, o inglês é o inglês da minha adolescência. Então, ele é quase um Imbromation. Mas é assim. Remember Tomorrow, do Iron, acho que é Made in Japan. É com Paul Dayano, não é nem com Bruce Dickinson ainda. Unchained colors before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's white lies, scandalizing, and clouds takes me higher. I shall return from another fire. Um solo interminável. Tentei. Eu tô com outro na cabeça que é o. Eu não tô lembrando o nome, mas vocês vão conhecer. Quem for fã do Van Halen é o. Que música é essa, hein? Senhorita, I'm in trouble again and I can't get me. Senhorita. Que música é essa, gente? Acho que é Little Guitars, é isso? Eu vou dever essa. Essa foi só a lembrança. Lembrança da minha juventude. E agora a gente vai fazer o quê, hein? Isso. Bom, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo aqui, a gente já falou que a gente é fã do Maurício, uma pessoa sensacional, tive o prazer de conhecê-lo. O fato de ser vascaíno só abrilhanta mais essa grande figura que é aqui do Rio de Janeiro. Estou feliz e espero poder estar nessa festa do Ronca Ronca, se Deus quiser, no final do ano. Não é não? Tamo junto. Vamos. Eu quando canto meu sambinha, batucada, a turma fica abismada com a bossa que eu faço. Faço, não me embaraço, porque não há tempo. Marco meu contratempo dentro do compasso. Quem não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço.